mais forte o seu coração. Só quero ver, menina, o seu orgulho cair no chão. Você tanto assim, ah, menina, igual nunca vi. Insiste em não dar bola pra mim. Mas é que eu juro, o dia em que eu conseguir fazer bater mais forte o seu coração, só quero ver, menina, o seu orgulho cair no chão. Não dá bola pra mim, mas é que eu juro, o dia em que eu consegui fazer bater mais forte o seu coração, só quero ver, menina, o seu orgulho cair no chão, menina, o seu orgulho cair no chão, menina, o seu orgulho cair no chão.